Thank you. Voo 1161, Sabão Farol, puxa para estacionamento na posição 04. Voo 1161, não está autorizado no 04, chama táxi. Está autorizado para reportar para o táxi, voo 1161. A bordo, 4 horas de autonomia, alternando galeão. Chino 013. Sente, é a entrada do táxi da Índia no ponto para 2, 295.013, grato ao 961. Salvador, muito bom dia, o voo 1161 está próximo ao ponto, espera da 10, pronto. Voo 1161 autorizado, alinhado e decolar, pistão 10, vento 150 graus, 7 nós. Autorizado, alinhado e decolar 10, voo 1161. Salvador, Escuta aí, Fábio. Uno 1961, decolada 34, controle 1935. Santos 1935, 1961. Bom dia, Sam. Mike Yankee, uniforme na posição 103. Mike Yankee, uniforme, prossiga. A remota 103 solicita autorização de reboque para a posição 09 do pátio principal, já contactado com a infraero. Mike Yankee, uniforme, está autorizado da posição 16 para a posição 09, reporta ao término. 103 do pátio daqui da remota. Sim, está autorizado 103 para 09. Prazo. 163, chama agora Recife, 251, alterna 13325. Ono Ono, 61, copiou 125 Ono, confirme a secundária. Secundária 13325, ou Ono meu. 13325, obrigado, bom dia. Bom dia. Paulo Mike, Yankee Uniforme, parqueado na posição número 9. Bom dia, obrigado. Gente, bom dia. Yeah. bom dia, Altacargo 8443, informação Charlie. Altacargo 8483, aguarda um minuto cópia, prepara a saída da EL, aguardando cópia, o ABC 8443. Saída da EL, aguardando cópia, 8443. A saída no nosso plano seria Fox. Negativa, é da EL mesmo? Ok, sem problema. Avisa 8443, cópia. Prossiga para o 8443. Charles 443, autorizado Campinas, nível 340. Decola da 10, primeira curva direita, na saída da El, Leda, Motiva. Eu pus 10 por base, rota do plano de voo. Aciona 5445 no transponder, controle 119, decimal 35. Asa cargo 8443, autorizado Campinas, nível 340, decola da 10. Com curva pela direita da El, Leda, Motiva. Tropper Zulu 10 até a posição Rubás e depois conforme a rota do plano. O transponder 5445, controle de saída 119, decimal 3. Rádio 6443, correto planejamento, rota para o Chivete. Então a conta pronta para o Push, 6844. Salvador, sacar 8443, pushback, acionamento, parte 3. Autorizado pushback, reporta pronto táxi, o ABC 8443. Autorizado pushback, chama o pronto táxi, ABC 8443. Chegada Mar e ajuste no... Correção, via chegada bom, que ajuste no 013, reposte no curso do localizador. Para 2 mil pés, no 013, na ponte, reportará no localizador, gol 90. Pode voar a duna da presente, gol 903. Negativo, após a Lagoinha via. Ok, a Lagoinha via, gol 90. Está livre de restrições de velocidade, 9063. Ok, livre de restrições de velocidade, eu vou 9063. Para o táxi, Capta Cargo 8443. 4 a bordo, autonomia 4 horas, alterna galhão. Livre táxi via Pátio 1 no Índia, ponto espera 118 decimal 95, ajuste 10013, boa viagem, Capta 8443. Capta Cargo 8443, Pátio 1 no Índia, 118 decimal 95, ajuste 10013. Muito obrigado, bom trabalho, boa semana. cargo 8443, onda de espera da 10, pronto para decolar. Santa Cargo 8443, autorizado alinhar e decolar da 10, vento 160 graus, 5 nós. Santa Cargo 8443, autorizado alinhar e decolar da 10. Quatro, quatro, três, veículo 06, controle 119-35. Boa viagem. Controle Salvador, 119-35, próxima 8443. Obrigado, boa semana. Controle Salvador, essa carga 8443, passa 1600 na Dael. Passa 8443, bom dia, contato radar, submatei o nível 340, saída Dael. Sobe, mantém 340 na saída da EL, 8443. 443, voa da EL, após da EL, via subida. Da EL, direto e depois? Via, yeah, subida da EL. Gente, 8443. Sul 9063, autorizado final do ILS X-Ray, reporte concurso do localizador. Gente, estamos livre para final do X-Ray, reportará o localizador do 3, complete a aproximação, chame torre, 118, décima 95. 2895, voo 90. Ajuste 90 no 3. Civitoso 190, está no 03, o gol 90. Bruno 9063, Paulo 14. Liberando a direita, taxi via Alfa, repórter antes da Juliette, não me escuta. Alfa antes da Juliette, Bruno 9063.